só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor e um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canu.